Começa agora mais uma emissão do programa brasileiro da Rádio Cairo em ondas curtas. Rádio Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito, transmitindo todos os dias de 22 horas e 15 minutos UTC às 23 horas e 15 minutos no tempo universal, na frequência de 15.480 kHz. Na banda dos 19 metros. Para mais informações, acesse o Facebook da Rádio Cairo. Facebook/Rádio Cairo Brasileiro.